Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. Amém. Breve Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor por essa realidade. O título da mensagem de hoje diz o seguinte: Jesus voltará, mas enquanto ele não volta, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós vimos aqui no nosso estudo da Bíblia que a palavra de Deus nos deixa alerta que nós podemos conhecer o momento em que Cristo está às portas, pelos sinais da sua vinda. Mas Deus não nos deu data. O dia e a hora ninguém sabe. Só o Pai que está nos céus. Tá bem? E Jesus voltará, mas enquanto ele não volta, é importante a gente olhar para a vida, olhar para a realidade, trabalhar, estudar, viver a vida da família, cuidar de casa, cuidar das coisas que o Senhor nos concedeu. E deixa eu dizer algumas coisinhas para vocês. Não somos nós que decidimos quando Jesus vai voltar. Não é a gente que manda, é ele que manda. Mas somos nós que decidimos de que maneira viveremos enquanto ele não volta. Nós não mandamos em Deus, nós obedecemos a Deus. Agora, Deus reina sobre nós, mas ele não nos obriga a fazer ou não fazer as coisas. Se a vontade de Deus fosse respeitada, não haveria mentira, não haveria roubo, não haveria assassinato, não haveria idolatria, não haveria cobiça, não haveria pecado, doença, dor ou morte. Tanto é verdade que é para essa vida sem pecado, sem doença, sem morte, que Deus nos chama. Vocês entendem? Tanto essa é a vontade de Deus que no céu vai ser assim para sempre. Mas o nosso mundo não é o céu e no nosso mundo estão abertas todas as possibilidades de pecado que a gente possa imaginar. Nós podemos mentir, podemos matar, podemos roubar, podemos fazer toda espécie de mal. Claro que o mal vai ter a consequência, você matar, roubar, etc., você vai parar na cadeia, mas ninguém vai te impedir se você quiser fazer, tá? E isso nos conduz ao fato que a gente tem que parar para pensar na vida como ela é, na realidade. E nós vamos aprender hoje algumas lições espirituais sobre a vida cristã neste mundo, antes que Cristo venha. Antes que ele venha, nós temos que aprender a viver. E abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. Vamos lembrar que esse documento, essa carta, provavelmente foi o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. E ele é um documento muito rico. Essa já é a sétima mensagem que nós estamos pregando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós poderíamos pregar muito mais do que 7, 8, 10, 20 sermões a respeito dessa carta. E capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus vai falar algo importante e interessante para nós. E a Bíblia diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, aos cristãos que moravam na cidade de Tessalônica, lá na Ásia Menor, bem longe daqui, região que hoje é a Turquia, mais ou menos por ali. E Paulo fala do desejo que Deus tem para a igreja. Nós vimos uma das mensagens aqui, se eu não me engano foi a mensagem que nós pregamos no domingo, que Paulo afirma que os seus ensinos não são palavras de homens, mas palavra de Deus. O amor que inspirava Paulo não era simplesmente um amor humano, era o amor de Deus. A verdade que inspirava Paulo não era simplesmente uma verdade humana, mas a verdade de Deus. Não é algo que nos pertence, é algo que pertence a Deus e que ele divide com a gente. E Paulo louva a Deus porque os tessalonicenses abandonaram os ídolos para servirem ao Deus vivo. E eles dizem assim que esses tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo, dos seus amigos e do Senhor. Nós não podemos nos comparar com Jesus. Salmo 51, verso 5, Davi fala que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores desde o ventre materno. É o que diz também Isaías 48:8. Diz assim, que desde o ventre materno o Senhor nos chamava de transgressores. Pessoas pecadoras, com defeitos, problemas e dificuldades. De caráter, de personalidade. E Jesus não era assim. Quando Jesus vai nascer, a Bíblia diz que ele é chamado de um ente santo. Uma pessoa santa, um ser santo. E o livro de Hebreus, capítulo 7, verso 26, diz que ele é separado dos pecadores. Jesus pode viver no meio dos pecadores, mas ele é alguém diferente dos pecadores. Isso inspira na humanidade um ideal muito elevado de amor, de fé, de pureza, de firmeza, que é aquele que a gente vê em Jesus. As palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, o perdão de Jesus, o amor de Jesus, as repreensões de Jesus. E tudo isso deve inspirar a gente para a gente imitar ele, para a gente seguir onde a gente crê e entende que ele nos conduz. Vamos confirmar isso um pouquinho aí no Novo Testamento? 1 João capítulo 2, verso 6. Deixa a Tessalonicenses aí marcado, porque nós vamos voltar a essa carta como sempre temos feito. E dá uma olhadinha aí em 1 João capítulo 2, o verso 6, que vai aprofundar a gente nessa ideia de imitar Jesus, de seguir Jesus. E João fala assim pra gente: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Se alguém diz que permanece em Jesus, esse alguém deve andar como ele, Jesus, andou. A Bíblia diz assim, que Jesus andava fazendo o bem. Aqueles que lhe seguem devem andar fazendo o bem. A Bíblia diz que Jesus perdoou pessoas muito difíceis de serem perdoadas. Os seus assassinos na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está perdoando pessoas muito ruins. Siga o exemplo de Jesus. Perdoe as pessoas, ainda que elas sejam muito ruins. É seguir com ele. Jesus amou as pessoas até o fim. Nós lemos ontem, né? João 13, verso 1. Ame as pessoas até o fim. Não desista das pessoas. Ame. E muitas pessoas só enfatizam também esse lado, né? Ame, ame, ame. E a gente tem uma visão distorcida do amor, e a gente pensa assim, eu amo meu filho, eu nunca vou brigar com ele. Eu amo meu filho, eu nunca vou falar que ele tá errado. Mas a Bíblia diz assim, Apocalipse 3, eu repreendo e disciplino. A quantos? Amo. Claro, irmãos, que nós temos que exercer paciência, amor, tato, na hora de aconselhar, instruir, repreender, exortar as pessoas. E por vezes a gente falha, mas olha para o padrão de Jesus. Jesus, quando repreendia o fariseu, repreendia o hipócrita, repreendia o cambista do templo, ele tinha lágrimas nos olhos. E além disso, Jesus estava disposto a morrer por cada fariseu, por cada cambista do templo, por cada hipócrita, por cada pecador. A gente quer repreender o pecado e o pecador, que está errado, pode repreender. Mas faça isso no espírito de Jesus, disposto a salvar, não a condenar. Porque se ele que é o Salvador salvou, quem somos nós para condenar as pessoas? Andar como ele andou. Esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, ele também fala outras coisas importantes. E ele diz assim, que nós recebemos a palavra em meio a muita tribulação. Vamos pensar na primeira questão, que é o contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é interessante. Ela é profunda o suficiente para você gastar a sua vida inteira estudando ela. Ela é profunda o suficiente para isso. Ao mesmo tempo, ela é simples para a gente entender. Para pessoas comuns entenderem. Existem pessoas que não sabem ler nem escrever, mas entenderam a mensagem da Bíblia. Quer o nome de uma delas? Pedro. Sabia ler nem escrever. Entendeu a mensagem da Bíblia, se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E em um sermão, esse homem batiza 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. Esse homem é instrumento de Deus para levar a verdade, a paz, a graça de Jesus Cristo. Não sabia ler nem escrever. Olha que palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Se você sabe ler e escrever, tome tempo para estudar a Bíblia. Não trate a Bíblia como um amuleto. Deixa eu ver o que Deus fala aqui para mim. Abre lá, bota o dedo no meio. Aí se você abrir num mapa, quem vai querer dizer isso? Abre o mapa, cai no meio do mar. Sei lá, pro meio do mar, viu, irmão? Tem pessoas que tratam a Bíblia assim como um amuleto, um horóscopo. Uma coisa que você faz assim, tira sorte. Aí cai lá, né? E eu amaldiçoo os que não me seguem. E aí, você faz o quê? Você tem que ler a Bíblia inteira. E quando ela disser que vai cair maldição em quem não obedece, não seja você quem não obedece. Você pode ler à vontade todos os textos pesados da Bíblia, mas saber que se você obedecer a Deus, pela graça de Jesus Cristo, teu destino é outro, é a salvação, é a graça eterna. Não trate a Bíblia como horóscopo. Trate a Bíblia como ela é, a verdade. Agora, olha que interessante. Paulo diz que os tessalonicenses receberam a palavra em meio a pouca tribulação. É assim? Pouca tribulação? Muita tribulação. Tem pessoas que têm coragem de pregar a Bíblia e dizer para as pessoas que elas não vão ter problema, que vai dar tudo certo na vida delas, que elas vão ter tudo que elas querem. Basta elas fazerem o quê? Dar dinheiro pro pastor. Terrível, irmãos. Mas dá uma olhadinha, 1 Tessalonicenses aí no capítulo 3. Olha o verso 7. Olha o que Paulo diz. E ele fala assim, olha. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas o quê? Privações e tribulação. Como é que era o pastor Paulo? Irmãos, eu louvo a Deus por vocês, que vocês creem no Evangelho, apesar de toda a privação e tribulação que eu tenho passado. Paulo falando. A vida cristã não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de opulência, não é sinônimo de carro importado, não é sinônimo de jatinho particular, não é sinônimo de nada disso. A palavra de Deus é sinônimo do amor, da fé, da esperança. Olha que importante isso. E para deixar mais claro ainda, João capítulo 16, verso 33. Palavras de Jesus Cristo. É o Senhor Jesus quem está falando nesse texto que a gente vai ler. É Ele próprio, em pessoa. E Ele diz algo importante para a gente, irmãos. E Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. Jesus está falando com os seus discípulos, com aqueles que lhe seguem. Não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas. E sabe por que Jesus fala isso? Porque isso é verdade. A palavra de Deus, ela quer nos preparar para a vida, não para fantasia. E qual que é o intuito do diabo com esse mundo de fantasia que se prega por aí? É decepcionar as pessoas. É dizer para elas assim que elas serão curadas e ficarão ricas. E no dia que elas não forem curadas e não ficarem ricas, sabe o que elas vão rejeitar? Não é o pastor, é a palavra de Deus. Essa é a obra do engano. Movida por quem? Pelo diabo. Ah, mas o diabo mexe com coisa de Bíblia e de igreja? Anjo de luz. O que ele mais gosta é mexer com a palavra de Deus. Lembra em Gênesis? Primeira aparição do diabo. Eva estava lá, linda, maravilhosa, perfeita, sem pecado. E aí a serpente. É assim que Deus disse. Onde é que o diabo atua? É pervertendo o que Deus disse. É um pastor esse camarada, essa serpente. É assim que Deus disse? Não, não foi bem assim. Ah, mas eu vou te explicar. Ele é tão pastor que ele sabe explicar a Bíblia para os outros. E aí ele diz assim, olha, eu vou te explicar. É o seguinte, Deus falou que vai morrer se comer a fruta. Mas Deus não é honesto. Porque ele sabe que se comer, vai se tornar igual a ele. Ela nunca tinha parado para pensar nisso. E se permite seduzir pela ideia. Eu vou me tornar igual a Deus. E querendo se tornar igual a Deus, o ser humano se tornou igual ao diabo. E todos nós vivemos numa sociedade violenta, criminosa, mentirosa, cheia de droga, prostituição, malícia, vaidade, fofoca, mentira, maldade, podridão. Agora, o Evangelho entra na nossa vida para perdoar a nossa culpa em tudo isso que é pecado, para transformar a nossa vida e nos traz a alegria do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Olha que interessante. Paulo está dizendo, olha, vocês receberam a palavra em meio a muita tribulação, tem a alegria do Espírito Santo. Porque a alegria do Espírito Santo não diminui, porque a gente não tem o quanto dinheiro a gente gostaria, porque a gente não tem a saúde que a gente gostaria. A alegria não diminui. Por quê? Porque é uma alegria do céu que invade a terra, invadindo o nosso coração. Mesmo que as coisas sejam difíceis, eu estou andando no vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal nenhum. Porque o Senhor está com a gente. Não é porque a gente merece, é mesmo sem a gente merecer. Isso traz pra gente gratidão, alegria, e nós podemos louvar a Deus por essa verdade. Mas a batalha não termina. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, capítulo 3, verso 5. Como é que é a vida no mundo? Como é que é a vida cristã? E Paulo não quer enganar vocês, ele não quer esconder a realidade de vocês. E ele fala assim sobre a realidade dele. Capítulo 2, verso 18. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Capítulo 3, verso 5. Foi por isso que, já não me tendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. A guerra na vida cristã não é contra o pastor mentiroso que rouba o teu dinheiro e que não te ensina a verdade. Por mais que esse pastor seja um elo fundamental na pregação da mentira, esse padre, esse pastor, esse guru, esse camarada na televisão, essas pessoas, eles são elos fundamentais na obra do diabo de enganar. Mas a nossa luta não é contra nenhum deles. Poderia citar vários pelo nome. Vocês conhecem eles. Pessoas imensamente ricas em nome de uma fé ignorante e mentirosa. Mas olha só, a nossa luta não é contra eles. A Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados e potestades, seres espirituais que escravizam essas pessoas e outras pessoas, cada uma nos seus pecados. Em relação ao dinheiro, ao sexo, à imoralidade, ao roubo, estupro, assassinato, sei lá, tanta coisa que acontece nesse mundo. Vícios e etc. E a nossa luta é contra o espírito do mal, não contra as pessoas. E nós manteremos luta contra tudo isso na nossa caminhada do amor e da fé. Com Paulo não era diferente. Eu queria estar lá com vocês, mas Satanás barrou o caminho e quer matar e quer destruir. Mas a graça de Deus prevalece. E Jesus falou para ele, a minha graça te basta em meio a tudo. Mas a gente não vai esconder a realidade. A batalha é real. Cada um sente essa batalha no próprio coração. Nós temos tentações para nós sermos iguaizinhos mundanos. Gastar o nosso tempo com novela, com futebol, com pornografia, com mentira. Falarmos mal uns dos outros. Não perdoarmos, não amarmos, não sermos fiéis. Não guardarmos o sábado, nem guardarmos nenhum outro mandamento. Nós temos essa natureza pecaminosa e essas tentações também. Nós não podemos brincar com nada disso. E o diabo bate duro onde a gente é fraco. Mas Deus nos dá livramento pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se alimentando pela palavra de Deus, amando, perdoando, seguindo, confessando os erros. E assim a gente vai longe, a gente vai ao céu. Além disso, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 12 a 13. Esse é um texto que eu li muitas vezes aqui, essa semana de oração. E um texto muito importante. Enquanto Jesus não volta, o que é que a gente tem que fazer? No capítulo 3, versos 12 a 13, a Bíblia diz assim: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Irmãos, crescer e aumentar em amor. Capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer para a gente progredir cada vez mais. Vamos pensar que nós éramos pessoas mundanas, ruins, só pensávamos o mal. E hoje nós já nos convertemos e temos outra direção na vida. Amamos, perdoamos, somos fiéis nisso e naquilo. Não se contente com o que você é. Progredir cada vez mais. Você ama, ame mais. Você perdoa, perdoe mais. Você é fiel, seja fiel mais. Sempre mais. E nunca haverá um fim nessa escola. Essa é uma escola que ninguém se gradua. A gente vai estudar para sempre. A gente vai praticar para sempre. Então sejam sempre prontos a aprender, prontos a crescer, prontos a melhorar. Não existe aquele ponto assim, ah, ufa, posso relaxar, já está tudo bem. É crescimento. E isso não é ruim. Algumas pessoas pensam que é ruim, mas não é. Olha só. A minha mãe, ela achava muito ruim uma coisa que acontecia na igreja, que era assim. Ia na igreja, aí perguntava assim, o que que precisa fazer para ser salvo? Aí falavam para ela, tem que crer em Jesus para ser salvo. Tem que crer em Jesus? Ó, tem que crer em Jesus. Ó, eu creio em Jesus. Amém, irmã? É o seguinte, ó, quem crer e for batizado será salvo. Ah, tem que batizar. Agora não é só crer, agora tem que batizar também. Não, tá bom, me batizo, vou me batizar. Batizou a velhinha. Batizou a minha mãe. Irmã, a senhora foi batizada. Tem que andar em novidade de vida. Ah, tem que andar em novidade de vida? Não basta crer e batizar. Tem que crer, batizar, andar em novidade de vida. Ó, irmã, a senhora tá andando em novidade de vida? Tô seguindo, tô fiel. Tá, então tem que perseverar até o fim. Porque se você não perseverar até o fim, não vai ser salva. Parece que vai ficando cada vez mais difícil, né? No começo é só crer, acreditar em Jesus. Aí lá no fim tem que perseverar até o fim, tem que amar, tem que perdoar, tem que ser fiel. E algumas pessoas se incomodam com isso. Agora deixa eu dizer pra você. Pensa um neném. Neném tem que comer. Ah, muito bom comer. Além de comer, tem que aprender a andar. Pô, é bom aprender a andar. Além de aprender a andar, tem que aprender a correr. Além de aprender a correr, tem que aprender a brincar. Além de aprender a brincar, tem que aprender a dividir o brinquedinho com o outro. Além de aprender a dividir o brinquedinho com o outro, tem que crescer. Além de crescer, tem que ajudar o pai e a mãe. Além de ajudar o pai e a mãe, tem que ter uma namorada. Além de ter uma namorada, tem que casar antes de transar, viu, molecada? E aí você vai lá e vai ser fiel, e vai ter a sua família, e vai ter a sua vida. E aí você vai crescer, vai ter o teu trabalho. É ruim isso? Você queria continuar neném sempre? Você queria continuar neném lá? Ai, é muito ruim viver. Eu queria ser neném pra sempre. Não, irmãos. Tá entendendo como é que é a vida? Pro neném ficar vivo, basta ele comer? Basta. Pra ser salvo, basta crer em Jesus? Basta. Mas se você crê em Jesus, por que você não vai se batizar? Quem crê e for batizado, será salvo? Que Jesus é esse que você crê? Ele foi batizado pra te dar o exemplo? Ele ordenou que nós fôssemos pro mundo inteiro batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é pra batizar quem crê, não é quem não crê. Ah, minha mãe me batizou quando eu era lá, criancinha, neném católico. Tá, se sua mãe tivesse batizado na macumba, você ia ter se tornado uma macumbeira, um macumbeiro, porque ela fez isso? Quem que é o macumbeiro? É quem decide fazer macumba. Você só se torna macumbeiro depois de grande. Você não se torna macumbeiro porque alguém jogou água em você no terreiro de macumba. Da mesma forma, ninguém se torna cristão porque alguém jogou água na sua cabeça quando você era criança. Quem crer e for batizado será salvo. Mas esse é um texto para depois. Então vamos abrir lá depois. Confirmar o coração na santidade. Santidade não é algo nosso que a gente tem por natureza. Nós somos pecadores e não santos. Mas a notícia do evangelho é que pecadores são santificados. Podem abandonar a mentira, a vaidade, o orgulho, a idolatria, a maldade e nascerem de novo. Essa é a mensagem do evangelho. E a gente deve confirmar o nosso coração nessas realidades. Do amor, da fé e da verdade. E estarmos sem culpa diante de Deus. Como é que a gente fica sem culpa, sendo pecadores? 1 João capítulo 1, verso 9. Deixa 1 Tessalonicenses marcado aí. Mais fácil para você. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia como é que vocês podem viver sem culpa diante de Deus. Não tem como errar. É só obedecer. E a Bíblia diz algo importante e sério nesta passagem. E a Bíblia diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Para estarmos sem culpa diante de Deus, precisamos confessar aquilo em que temos culpa. E aqui está uma chave para você entender por que que o diabo insiste em ensinar as pessoas que não precisa guardar o sábado e que a lei foi abolida. Eu sou mentiroso por natureza. Eu gosto de falar mentira. Quando eu vou para Deus e eu entendo a verdade, eu entendo que Jesus morreu porque eu sou um mentiroso. Ele pagou um preço muito caro por um pecado muito pequeno, muito fútil. E não vale a pena mentir. E eu me ajoelho diante de Deus e digo, Senhor, me perdoa a minha mentira. Porque eu sou um mentiroso, Pai. Sabe o que ele faz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mentiroso está perdoado. Está aceito diante de Deus. Está purificado. Se eu acreditar que a lei de Deus foi abolida e que eu não preciso parar de mentir, eu vou pedir perdão pelo meu pecado? Sim ou não? Eu creio que foi abolida a lei. Tem muito evangélico. Transgride o sábado e não pede perdão a Deus. Vocês entendem por que a mensagem é essa? Ah, a lei foi abolida, a lei não tem nada a ver. E quando você entende isso, você entende o quê? Existem pecados que eu tenho, dos quais eu não me arrependo. E Deus perdoa todo pecado. Mateus 12. A Bíblia diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Deus pode perdoar todo pecado. Mas não se agarre ao pecado de modo a não se arrepender, não mudar de vida. Entende a questão? Não creiam na mentira. Por um outro lado também, irmãos, nós devemos guardar o sábado, não devemos mentir, não devemos matar, etc. e etc. Mas nós não somos salvos pela lei. Tá bem? O evangelho é bem claro nesse ponto. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A diferença é que ao invés dessa graça me permitir transgredir, ela me dá poder para obedecer. Essa é a diferença entre a mensagem adventista para a mensagem geral do mundo cristão evangélico específico. Tá bom? A graça de Deus nos salva para a gente poder obedecer. Ela não nos salva para a gente poder desobedecer, como no caso de não guardar o sábado. Adiante. 1 Tessalonicenses 4, verso 2. Paulo vai dizer algo interessante para aquela igreja. Nós lemos esse texto algumas vezes durante essa semana também. E ele diz assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Mateus 28, verso 20. Abre lá a sua Bíblia. O que foi que Jesus pediu para a gente fazer como cristãos? E ele pediu para a gente ir a todas as nações e fazer discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem de Jesus Cristo. E no verso 20 de Mateus 28, a Bíblia diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ensinando a guardar 10% do que eu ensinei. É ensinando a guardar 50% do que eu ensinei. É ensinando a guardar todas as coisas. Não é ensinar o povo... Guarda o dízimo, tá? Você ensina o povo a dar o dízimo. E o amor, a fé, a misericórdia... A esses aí, não precisa. É ensinar todas as coisas. E pra gente ensinar tudo o que Jesus ensinou, a gente precisa de tempo, irmãos. É por isso que a gente tem culto na igreja. Em uma semana de oração, o pastor consegue falar pouca coisa. Vocês entendem? Isso que a gente falou só da volta de Jesus. Imagina se fosse falar outros assuntos. Estão entendendo quanta coisa tem na Bíblia? Pra gente aprender a amar, a perdoar. E como é que faz tudo isso? A sexualidade, o dinheiro, a vida, o trabalho, o sábado, e a lei, e a graça, e a salvação, e o batismo. Precisa de tempo com a Bíblia. E não é pra oba-oba. Só pra cantar, arrancar o dinheiro do povo e mandar o povo embora. Para ensinar a palavra. Para isso que tem culto. O que mais? 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Viver uma vida íntima de comunhão com Deus. Elevando o pensamento e o coração a Deus no trânsito, no trabalho, na família, na vida, na realidade. Deus não é só uma pessoa com quem a gente conversa no fim de semana. É a oração constante. Orem pelos problemas, orem pelas coisas boas, orem por tudo. Orem uns pelos outros, orem pela família, orem pelo Brasil, orem pelo mundo. Tudo você pode orar. 5, verso 20. Não desprezar as profecias. Algumas das partes mais difíceis da Bíblia e mais maravilhosas da Bíblia são profecias. Estudar o livro do Apocalipse é fantástico, irmãos. Mas tem que estudar, não despreze, e não é fácil. E João vê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres e sair do meio do mar. Você pensa que é um filme de ficção científica o negócio. Não é fácil interpretar aquilo. Aí você volta para Daniel. Você lembra que Daniel viu vários animais. Um leão, um urso, um leopardo com 4 cabeças e um quarto animal. 7 cabeças. Nesse quarto animal de Daniel surgem 10 chifres. Olha o animal de Apocalipse. Um animal de 7 cabeças com 10 chifres. Se você não conhece o Antigo Testamento, o livro de Daniel, você não entende o livro do Apocalipse. E eu estou dando apenas um pequeno exemplo. Só que assim, o livro de Daniel não é fácil de estudar. O livro do Apocalipse não é fácil. E algumas pessoas fazem o quê? Desprezam. Deixa de lado. Eu não vou ler Apocalipse, eu tenho medo, é difícil. Não despreze as profecias. Um dos livros mais maravilhosos que faz a gente entender quem é Jesus Cristo é o livro do Apocalipse. Livro fantástico, Apocalipse 1, verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você tem medo desse livro? Não tenha medo. Creia. Não despreze as profecias. E para terminar, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 a 10. Eu estou falando para pessoas convertidas. Tudo isso Paulo fala para pessoas já convertidas. Mas a igreja cristã tem um caminho de entrada dentro dela. É a conversão. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, o que é o Evangelho? É a mensagem que nos pede para deixar os ídolos e se converter a Deus. Eu não sei quais são os ídolos que podem haver no coração de alguns aqui dentro. E eu falo isso com muito temor, porque eu também sou pecador. Também quero me converter essa noite. Não é só vocês que precisam disso, eu também preciso. O pastor nunca está acima. Mas não podemos negar, sentados aqui, sentadas aqui, estão pessoas que precisam mudar o rumo das suas vidas. Abandonar coisas para seguir ao Deus verdadeiro com fé. Aguardando Jesus voltar nas nuvens do céu. E a Bíblia é muito clara quando diz, Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Lembra da historinha da minha mãe, né? Crer e for batizado. Sabe, meus queridos, tem muita gente com medo do batismo, perdendo uma das coisas mais lindas que Deus deixou para nós. Quantos de vocês aqui essa noite já foram batizados em uma igreja adventista? Levanta a mão. Grande maioria de vocês. Vocês se arrependem? Querem ir embora? Melhor coisa que fez na sua vida, irmã. Também? Quem sabe todos nós poderíamos dizer o mesmo, né? E não é porque é igreja adventista. É porque é o cumprimento da palavra de Deus. Tá? Não é porque a igreja adventista é melhor do que as outras. A nossa mensagem não é essa. Mas a nossa mensagem é a seguinte. Nós louvamos a Deus porque nós temos liberdade de pregar a Bíblia como ela é. Nós reconhecemos muitos excelentes cristãos em todas as igrejas, inclusive na Igreja Católica, com todas as dificuldades que a Igreja Católica tem. Mas isso não torna o catolicismo uma religião verdadeira, porque uma religião que adora ídolos nunca vai ser verdadeira. Uma religião que invoca um morto, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, não tem nada para falar para a gente. Não invocarás os mortos, diz a Bíblia. Ainda que Maria estivesse viva, ela não ia ter se tornado um pedaço de pau, de madeira, de pedra, para que você pudesse orar a esse pedaço de pau, de pedra ou madeira. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é complicado. Mexer com o catolicismo é mexer com a família das pessoas. Certo? Pessoas que seguem aquilo sem parar para pensar. Agora, a questão é a seguinte. Não quer dizer que os católicos todos vão para o inferno ou todos que já foram católicos foram para o inferno. É nada disso. Deus julga cada um na sua luz. E se ele está dando luz para você, seja fiel. Não adore ídolo. Não tome o nome de Deus em vão. Não guarde o domingo, porque isso não existe em lugar nenhum na Bíblia. E aqui entra a questão do mundo evangélico também. O mundo evangélico se curva à Igreja Católica, guardando um dia que Deus não mandou guardar. E aquele dia que está escrito nos 10 mandamentos, esse dia eles não querem guardar. Papa falou, sei lá quem falou, eles estão seguindo, porque é mais cômodo. Porque se eu faço uma igreja que tem que guardar o sábado, vem muito menos pessoa do que se eu fizer uma igreja que não precisa guardar o sábado. Verdade ou não é? Agora, a questão é a seguinte, irmãos. A gente fala assim com bastante peso, bastante duro, porque é como eu falei no começo. A gente repreende e disciplina quem a gente ama. A gente quem quer o bem. O que nós queremos a partir da nossa mensagem? É que esta noite vocês tomem decisões. Não é em favor da igreja. É em favor da sua salvação. É em favor de seguir a Bíblia como ela é. Se manda guardar o sábado, guarde o sábado. Se manda amar as pessoas, ame as pessoas. Se manda perdoar as pessoas, perdoe as pessoas. Porque o fim desse caminho é salvação eterna. Agora, se você fecha o teu coração, eu não quero obedecer, não, eu não quero perdoar, não, eu não quero amar, eu não quero me batizar, eu não quero guardar o sábado, eu não quero fazer isso e aquilo, o que que acontece? Você está fechando uma porta que Deus quer abrir na tua vida. Eu não vou prometer para você que vai dar tudo certo em meio a muita tribulação. Mas no meio da tribulação, o Espírito Santo vai estar com você. Para te dar alegria, paz, amor, direção. Para te ajudar na tua família, no teu trabalho. Em meio a qualquer situação difícil. Nós vamos terminar essa mensagem fazendo um apelo bastante especial para você. Você que não é batizado, não é batizada numa igreja adventista do sétimo dia. Nem que seja uma pessoa, duas, cinco, dez, não importa número aqui. O que importa é a experiência de uma pessoa. Você, que sabe quem você é, deseja ser batizado ou batizada para viver pela fé enquanto Jesus Cristo não retorna. Coloque-se em pé, venha à frente, tomando talvez a decisão mais importante da tua vida. Entregar a tua vida através do batismo. Tenha fé naquilo que Deus te mostrou essa noite pela graça de Deus. Amém. Amém? Amém. Talvez, irmãos, Deus me trouxe aqui só por causa do Maninho. Sabia? Porque o Maninho é um cara pecador e merece pro inferno. Só que pior do que ele é o pastor Ezequiel. E Deus usa o pior para ajudar o menos pior. E foi um prazer, Maninho, te conhecer. E acima disso, Maninho, a experiência daquele que abandona as trevas para viver a luz. Eu tenho certeza de que valeu a pena estar aqui por você. Creio que todos nós fomos beneficiados. É verdade ou não, irmãos? Todos que vieram aqui como visitantes, como amigos, os membros da igreja, cremos que foi muito proveitoso. Para mim foi. Creio que para alguns de vocês também deve ter sido. Vamos louvar a Deus através da oração agora? Vamos orar então. Pode se levantar e vamos orar. Oremos. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela palavra de Deus, Pai. Obrigado pela tua palavra na nossa vida, Pai, que nos alcança e nos tira do pecado, do mundo, do mal e do inferno para o teu reino, Pai. Obrigado pelo Maninho, Pai. Maninho é um pecador, Pai, como eu. E eu peço que, como eu peço por mim, que o Senhor me perdoe os meus pecados, eu peço que o Senhor perdoe os pecados dele. E eu peço também que o Senhor perdoe os pecados de todos nós aqui nesta igreja esta noite, Pai. Perdoa a gente, transforma o nosso coração. E que o Senhor possa estar com a gente, recebendo o nosso louvor, a nossa oração e a meditação do nosso coração na Tua Palavra, Pai. Dá-nos um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado.